Antena 62, 1-2, ingresso Juliette para remota 1-2. Juliette, remota 1-2, 62, 1-2, obrigado. Complete final contact tower 18-195. 18-195, 16-06. Salvador Tower, good evening, go 1606, 1 mile off India Serra, down and locked, runway inside. 1606, clear to land runway 10, wind 060 degrees, 07 knots. Clear to land 1606. No 4, isso para 2.000 pés, o juiz permanece livre LS e reporte estabilizado. 2.000 pés, livre LS e reporte estabilizado, voo no Tecno 4. Táxi voa 905, temos 72 a bordo, 2 horas e 38, alternando Fortaleza. Sim, se autorizar até o ponto de espera, quando ela mantém a posição, aguarde para instruções para decolagem. Sim, senhor presidente. Confirme o meu vento para no 606. 080 graus, 05 nós. Obrigado. No 805 ali, mantém pista no zero. Mantém não no zero, boa noite, 05. passando duna com o campo à vista, voo no 7-4. Tem de complexo final, chame torre, eu no 895. 1895, boa noite. Boa. Underground at 48, taxi via Alpha report before taxiway Juliet. My Alpha report for Juliet, go with me, sir. Torre Salvador, boa noite, gol no 7-4. É 2 milhas e meia para o Simbra, baixo trabalho. Boa noite, 05, livre decolagem 90, vento 080 graus, 089. Livre decolagem, 705. Gol no 7-4, continue a aproximação, gol de pista livre, quem negar 10 no 3. 7, você escuta. Uma 7 no 4, segue o trem, livre pouso, pista no 0, vento 0, 8, 0 graus, 0, 8, 9. Livre pouso na pista no 0, gol no 7 no 4. Gol no 8, 0, 5, decolada 4, 9, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8, obrigado, bom serviço. Boa noite, 05, boa. Boa noite, 05, boa noite. Contato radar, saída PUCA, suba para 370. PUCA 37, boa noite, 05. Sobre o ground está 3152, level 3302, Marcel. Marcel, eu call tower, 118.95. 118.95, tem 3152. O Divine está 3152, flight level 3302, Marcel. Okay, send by 2862. Send by 1, 3152. Vamos 3891, boa noite. Sendo minha indicação, 3 horas de chegada bom, se desça para nível 050. Bom, na 7, no 4, no solo 52, vire direito, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Vire direita, via Alfa, reportante da Juliette. 714, ingresso de LED para o portão 02. Posição 2, zona 714. Gol 1805, chame Recife, 12545, alterna 12685. Recife, 12545, 12685, gol 1805, obrigado. Então 3891, reduza para 2509, número 2 na aproximação. Ok, 250, para 2591. Boa noite, estacionamento 6258. Passa o 185 até o 150 para prosseguir. Estacionamento 6258, sendo minha indicação autorizada de chegada à mar e desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 3. Na 0 no 3, 3.000 na mar, 6258. Runway 10, after departure, after takeoff, left turning. Puka Departure and Caju Transition, call code 5072, Salvador Approach Control, frequency 120.8. Curve at level 330, vai up Whiskey 5258, take off runway 10, turn left, Puka Departure, Aracaju Transition, controle 5072, call code responde 5072, control 120.8, Tatri 152. Detective is correct, report red for setup and push, turn through 152. Report, push and setup, turn through 152. Boa noite, 9h30, boa noite, sendo minha indicação 3 horas de chegada à mar e desça para 50. Afirmativo. Lima 252, desce para 2000 países, diz permanência, 3 ABLS, reporte estabilizado. Confirmando, 6258? Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste permanência, 3 ADLS, XOI, pista no zero, reporte estabilizado. Gente, vai chamar estabilizado em LS, desce para 2000, o ajuste está no 0 no 2, né? No 0 no 2, assim. 58. Request pushback and start out gate 6. For the native ground, Cypher 4 try to taxi, turn 3152. Push and start out, approve it. You report ready for taxi, turn 3152. Aciona a minha estação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. Número 4 na aproximação. Oito zero cinco Recife, 12545, alterna 12685. Então 3891, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 no 0 no 3. Gol no 896, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, no 896. Trip 5344, desce para nível 050. Então, 3891, reduz a velocidade para 200 mais. Ok, para 200, 389. Andre 152, with 192 on board, alternate Aracaju. 2 hours, 3152. 3152 approved taxi via April 1, India Alpha. Hold the point, report red for takeoff. Nitro, India Alpha, hold the point, we report red for takeoff, 3152. Salvador, boa noite, Papa Romeu Eco, Mike Sierra, informação Bravo. Papa Romeu Eco, Mike Sierra, boa noite, identifique, chegada Bonfi, desça para nível 050. Chegou agora Serra no 50, Eco, Mike Sierra. 1896, reduza velocidade para 2209. Reduzindo, 3891, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, 2000, autorizado LS, reporte. 896 para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Madeira pro limite localizador, 896. No 896, desça para 3.000 pés, ajuste permanece. 3.000, ajuste permanece, 896. 55344, desça para 4.000 pés, ajuste 903. M258, reposta estabilizada. Caramba, M258. Então, 3891, reduza para 1909. Ok, 190, 3891. Tráfego que o precede, 8 milhas com 180 de ground speed. Sena 258, complete final, chame torre 1895. Boa noite, 258. Sena 3891, autorizado LS, reporte estabilizado. É, reportarei estabilizado. Oi, boa noite, Sena 6258, em tempo, recebendo a final, baixado trabalho. A 6258 avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 0612 de nós. Livre pouso, 6258. Sierra 52 ready. Mantém holding point. Mantém, já pegou a frente. País, ajuste permanente. Fala 2000, 1013, 1896. Um 1896, reduzir velocidade para 1909, informa o tráfego. 1 hora, 8 milhas, com 1,70 nós de ground speed. 344, desça para 3.000 pés, ajuste na 013. Complete final, chame torre 1895. Ok, 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3891, estabilizado e LS da 10. 3891, continue a aproximação, reporte de marcador externo, trem baixado de travado. Ok, porta bem. 189, informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, com 1220 nós de ground speed. Retrocedendo, 189. Ciente, autorizado LS, reposta estabilizada. Já estabilizado, 189. Ciente, agora se transferência. Bem. Trip 5344, desça para 2 de meu país, ajuste no 0 na 3. 3, 2, 0, 3. Salve, tio, tá, vem? Eu amo, tio, ready. Are you able to immediately take off after the traffic on short final? Bem, mas tem que ser amo, tio. Expedite manuver, line up and wait to runway 10. Tá, 3, 1, 5, 2. Expedite, line up and wait to runway 10.